765 kHz. Ondas curtas, 31 metros. Ondas curtas, 49 metros. Frequência, 5.940 kHz. 10 mil watts de potência. Com nossos transmissores instalados em Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária.